agora. Vou jogar só pra cima, peito, tronco e memória. A batalha é pesada, o efeito é colateral. Minhas palavras versadas te causarão muito mal. Cheguei na minha quebrada, vim do extremo P9. Estou no Jardim Leme, moro, tô sem revólver. Ideia furada, sem futuro não cola. Não quero saber de nada, abandonei a pistola. Atitude errada, maluco, eu tô fora. De boa, sem revoltas, pretendo ficar. Mas pelo amor, não venha me humilhar. Tem um Zé Povinho me olhando diferente. Com Deus no meu caminho, sou mais um sobrevivente. Procuro o horizonte, bem distante daqui. Pilantras tem bastante, mas eu vou conseguir. Tem vários comédias, pagando de atitudes. Com os manos da selva, maluco, não se ilude. Conheço a caminhada e tô ligado que é veneno. Mas na minha quebrada, não acredito no que estou vendo. Vai vendo, que tipo cabuloso o que ele tá querendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, que tipo cabuloso o que ele tá querendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, te diz o tenebroso, mas nunca bebeu veneno. Vai vendo, vai vendo. Prossigo a caminhada, guerreando na fé. Aqui nessa quebrada só Deus sabe como é. Vou descendo o morro no estilo original. Aqui antigamente existia um matagal. Muita coisa mudou, meu bairro evoluiu. Alguém canalizou a sujeira do rio. Tem outro maluco me olhando atravessado. Ouvindo o som de drão com uma APT do lado. Se julgando tal, com cara de mal. Nada original no estilo paga-pau. Pra mim achar que é malandragem, tirar o meu passado. Eu estou de passagem no mundo dominado. Só por sem vergonhas que o povo elegeu. Por indignação, meu sonho se perdeu. Aumentou a população, maluco, de trás dos muros. Mas eu te garanto que não tirei de seguro. Logo à frente, mó quadrilha, o maluco não se manca. Se o trem descarrilha, ele arrasta sua banca. Mas não tô nem aí, finjo que não tô vendo. Valentes desse tipo, eu vi muitos morrendo. Correndo, mexendo, sobrevivendo, eu não entendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Que tipo cabuloso, o que ele tá querendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Te diz o tenebroso, mas nunca bebeu veneno. Vai vendo, vai vendo. Vejo uma viatura que vem subindo o morro. Vejo uma tiazinha gritando por socorro. Um tanto indignado, isto não é normal. Dentro do meu posto carrego minha condicional. Refernado na veia, inimigo do rei. Não pago pra vacilar, você errou, perdoei. Não ando na contramão, não posso disfarçar. Se eu trombar vacilão, maluco, eu vou embaçar. Nas periferias, ausências de atitude. Abandone descasos no posto de saúde. Um campo de futebol, sem investimentos. Uma área de lazer, sem entretenimento. Sofrimento te ensina, e muito eu aprendi. Me armei de microfone, por isso estou aqui. Muita violência nos cantos da cidade. Muita gente honesta na perversidade. Horror e desespero, tristezas e dó. Tem muita gente boa se acabando no pó. A luta continua, não vou desanimar. Soldado marcado, a vida vou encarar. No morre, cana gato, povo sempre a lamentar. Respeite sua quebrada, pois é o melhor que há. De Taboão da Serra, a quebrada, zona sul. Do Leme a Itapevi, conexão Carandiru. Vai vendo, vai vendo. Que tipo cabuloso, o que ele tá querendo. Vai vendo, vai vendo. Se diz o tenebroso, mas nunca bebeu veneno.